Queridos, um dos versículos centrais da Bíblia, que sintetiza, na minha opinião, em poucas palavras, o que é o Evangelho e o que é a graça de Deus, foi pronunciado pelo próprio Senhor Jesus num bate-papo, numa conversa com um dos principais da sinagoga chamado Nicodemos, que o visitou numa certa noite para conversar com ele. E Jesus pronunciou esta síntese do que é o Evangelho e a graça de Deus, que está registrado em João 3,16. Você nem precisa abrir a Bíblia, porque você já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você sabe de cor João 3,16, você já sabe responder. O que é a graça de Deus, é só citar João 3,16. Mas também existe um versículo que sintetiza o avivamento que Deus tem para a nossa vida. Essa referência na Bíblia também é 3,16, só que é na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, e vamos ver que síntese é essa do avivamento que Deus tem para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O que diz essa passagem? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui, de louvar, glorificar o teu nome, mas também o privilégio de ouvir a tua voz, a voz não simplesmente de um homem, mas a voz da tua palavra, que vem através de uma certeza que o teu Espírito Santo traz ao nosso coração, daquilo que nós ouvimos do pregador. E eu peço, Senhor, debaixo de temor e tremor, que tu unges o meu coração, Senhor, para trazer apenas a tua palavra, e que ela nos edifique, que ela nos desperte, que ela, Senhor, nos faça enxergar qual é o avivamento que tu tens para a nossa vida. Fala com a gente, pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Os povos pagãos, queridos, eles acreditavam que os seus deuses habitavam nos templos que eles erguiam, razão pela qual esses templos possuíam muitas imagens, muitas esculturas de representação desses deuses, porque eles acreditavam que eles habitavam ali naquele lugar, naquele templo. Nós sabemos também que um templo foi erguido em Jerusalém, mas o templo de Jerusalém não foi a habitação do Deus Altíssimo, como alguns talvez possam julgar. Alguns acreditam que sim, mas eu tenho certeza que Deus, ele não habitava naquele templo. Na verdade, o templo em Jerusalém foi apenas um símbolo da presença divina entre o povo. Por que eu afirmo isso? Porque a própria Bíblia nos diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, está lá em Atos. Deus não habita, ele não mora em prédios. Deus não mora em santuários de pedra, tijolo e cimento. Eu vejo, por exemplo, Deus afirmando, através do profeta Isaías, se você quiser ir comigo lá, em Isaías capítulo 57, no versículo 15, nós vamos ver algo que Deus vai dizer ao seu povo, que é tremendo, e que traz o respaldo a esta afirmação que eu estou dizendo, de que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Isaías 57, versículo 15, o texto nos diz: porquanto assim afirma o Alto e Sublime, com letra maiúscula, está fazendo referência ao próprio Deus, a Ele, o Senhor, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Aí Deus diz: eu habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, eu estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Amados, Deus não habita em prédios. Deus habita no lugar majestoso, no lugar mais santo do universo, mas Ele diz também que Ele habita no coração da pessoa quebrantada, Ele mora no coração da pessoa arrependida, Ele mora no coração de quem humildemente abre-se para a presença do Senhor. Deus habita as alturas, mas Deus habita o coração do homem também. Deus habita corações. E essa vida, ela se transforma, como diz aqui o apóstolo Paulo, em templo, em santuário do Altíssimo. Que privilégio, amados, você ser residência de Deus. Deus habita os céus, sim, Ele habita os céus, mas Ele habita o coração de todo aquele que abriu esse coração dizendo: Senhor, entra e faz a tua obra. O Espírito Santo passou a habitar, a residir e a te ajudar a viver o dia a dia. Isso é algo tremendo, isso é algo espiritual, isso é algo que mudou a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele começa esse versículo que nós lemos de 1 Coríntios 3,16 com uma pergunta: acaso não sabeis? A verdade, amados, é que muitos crentes ainda não sabem desta verdade. A verdade é que muitos ainda não acordaram para essa verdade, ainda não se despertaram para o que envolve esta verdade, ainda não se conscientizaram sobre os efeitos dessa verdade, ainda não entenderam os comprometimentos dessa verdade. E chegou a hora, queridos, em que o povo de Deus precisa acordar para essa verdade. A verdade de que nós somos santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e que nós podemos viver um avivamento. Porque Ele habita em nossas vidas. Agora, se o Espírito Santo habita, o que eu estou fazendo com Ele? Se Ele mora em meu interior, se Ele habita em minha alma e meu espírito, se eu me torno um templo, um santuário do Senhor, que a própria Bíblia diz que se torna sagrado, porque o santo habita, aquele que é santo três vezes, porque o Senhor é santo, santo, santo, Ele habita por meio da sua santidade, que é o Espírito Santo. O que eu estou fazendo com Ele? O que eu permito que Ele faça em mim e através de mim? Que relacionamento eu tenho cultivado com esse hóspede divino e santo? Que tipo de templo eu tenho sido? Um templo santo, sagrado ou um templo profano? Se eu tomo consciência da realidade da habitação do Espírito Santo, eu preciso responder a essas perguntas. Eu preciso acordar para esta verdade e perceber que tipo de templo eu sou e o que eu tenho feito com o Espírito Santo. Porque um dos maiores erros, amados, que o crente pode cometer nesse mundo em que ele vive é dar uma ordem de despejo ao Espírito Santo. Mas, pastor, isso é possível, dar uma ordem de despejo ao Espírito Santo? A Bíblia diz que sim. Não diz nesses termos. Mas a Bíblia diz que eu posso resistir ao Espírito, que eu posso entristecer o Espírito e que eu posso apagar o Espírito. Porque quando Paulo diz não apagueis e não entristeçais, é porque há possibilidade de entristecer e apagar. Eu começo a entristecer o Espírito Santo à medida que eu resisto a ele. Estevão, quando estava sendo julgado pelos religiosos do Sinédrio, ele disse: vós resistis ao Espírito de Deus. Homens religiosos, homens que vestiam vestes sacerdotais, se dizendo servos do Senhor, homens que ministravam no templo, que tinham uma incumbência santa, que ministrava diante do povo, que se colocava entre o povo e Deus, por meio dos sacrifícios, para que Deus encobrisse o pecado do povo, para que o povo pudesse servir, eles intermediavam o povo e Deus. Mas esses homens, que eram apenas religiosos, interiormente eles eram fechados à ação do Espírito Santo, tanto que eles não compreenderam a ação de Jesus, a missão de Jesus, o fato de Jesus ser o Messias. Eles não conseguiam enxergar, porque eles estavam fechados ao Espírito Santo. Estevão estava sendo julgado por pregar a Jesus, que eles consideravam falso Messias. Não tiveram revelação. Por quê? Coração endurecido, coração resistente. Porque é assim que a gente resiste ao Espírito, quando a gente fecha o coração, amados, quando nós não permitimos a produção do fruto na nossa vida. Recentemente eu falei aqui sobre o ser cheio do Espírito Santo, não sei se você lembra, como nós somos cheios do Espírito, lembra do tripé? Buscando o batismo no Espírito Santo, buscando os dons do Espírito e também deixando ser modelado pelo fruto do Espírito. E assim nós cultivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas a verdade é que quando nós não deixamos o Espírito trabalhar, nós estamos resistindo, nós estamos bloqueando a ação dele na nossa vida. É quando o crente perde o temor do Senhor. Quando alguém perde o temor do Senhor, ele perde tudo o que recebeu de Deus e ainda se perde na vida. Perdeu o temor do Senhor, perdeu tudo, perdeu a sabedoria de viver. Porque o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria, entende? Então essa resistência, coração endurecido, por isso a Bíblia nos alerta, irmãos, cuidado, para que não haja em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Nós precisamos zelar por isso, porque quando fechamos o coração, nós bloqueamos a ação desse hóspede divino e santo que habita em nós. Nós amarramos o Espírito Santo, nós trancamos portas do coração. O Espírito Santo não anda com pé de cabra para arrombar portas de coração. Ele chega à porta e bate. Quem abre somos nós. O problema é que muitas das vezes não abrimos, criamos reservas. Ele quer agir, ele quer se mover, mas nós o imobilizamos. Nós resistimos, tapamos os ouvidos, ele fala e a gente não ouve, porque falta às vezes esse despertamento. Acaso não sabeis? E à medida que eu resisto, eu vou entristecendo. Como é que eu vou entristecendo? Quando eu vou seguindo no sentido contrário à direção que ele me dá, quando eu permito a minha vida se tornar não uma vida espiritual, mas uma vida carnal, onde eu permito que a carne, as obras da carne prevaleçam, que os desejos da carne me dominem, os impulsos da carne me controlem. É quando eu deixo de viver e andar no Espírito para passar a viver e andar na carne. Isso tudo vai entristecendo o Espírito Santo, isso tudo vai magoando o Espírito Santo de Deus na alma, no coração. Quando eu permito que esse corpo, que a Bíblia passa a dizer que é sagrado, seja instrumento do pecado, onde eu permito que haja prática de tudo aquilo que Deus condena, porque nem que seja uma coisa, amados, mas uma coisa é suficiente para manchar. Não existe pecadinho e pecadão, todos eles mancham, todos eles contaminam as nossas vestiduras. É por isso que a Bíblia sempre nos ensina a orar juntamente com o vigiar. Tem crente que só pensa em orar, mas não vigia e tem as suas vestes manchadas. E a gente precisa que oração e vigilância andem de mãos dadas, porque dessa forma nós vamos zelar pela nossa vida e nós não vamos entristecer o Espírito de Deus. E conforme nós vamos então resistindo e entristecendo, ele vai se apagando. Começa a haver perda de unção, perda de inspiração, perda de motivação, de alegria, de presença que nos move para frente. Isso tudo vai se perdendo. E aí o crente dá uma ordem de despejo ao Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo habita em nós? Por que que Deus escolheu assim? Por que que ele disse: eu não vou habitar em casa feita por mãos humanas, por mais bonita que ela seja? Graças a Deus temos uma bela igreja, não é? Vamos ter outra também muito bonita, digna do Senhor, mas ele diz: eu não vou morar aqui, eu vou estar aqui quando a verdadeira igreja estiver, aí eu vou estar, como eu creio que Ele está aqui nesta noite. Porque a igreja, os santuários, os templos estão reunidos. Aí sim, o Senhor vem e se manifesta, o Senhor vem e fala, o Senhor vem e move os corações. Mas quando você sair daqui, Deus não vai ficar morando aqui. Nem você vai sozinho para casa, porque Ele vai com você. Ele vai acompanhar os templos. Ele habita os corações. Deus não escolheu habitar aqui. Ele habita aqui. E por que Ele habita aqui? Eu vou dizer algumas coisas para você. Se você quiser, anote, por favor. Ele habita os nossos corações para fazer de nós pessoas melhores. Não estou falando de pessoas perfeitas, isso é ilusão. Pessoas melhores. Jesus disse que o Espírito Santo, Ele viria para nos guiar a toda verdade. Não é assim que Jesus disse? É necessário que eu vá, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. O Pai vai enviar o Espírito, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Como Ele nos guia a toda a verdade? Primeiro, Ele nos guia ao conhecimento de Deus. Ele nos revela a verdade de Deus. Amém? Eu creio que muitos aqui diriam isso: pastor, eu não queria saber de Deus, eu não ligava para Deus, Jesus não fazia sentido para mim. Mas quando o Espírito Santo me convenceu, quando Ele falou ao meu coração, eu caí em si e parece que se descortinou diante de mim a realidade de Cristo, a realidade de Deus, a minha necessidade de Jesus. Ele te guiou à verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que Ele não nos guia só a essa verdade. Ele também, Ele nos revela a verdade de nós mesmos. Ele não revela só a verdade de Deus. Ele revela quem nós somos de fato e de verdade. Porque, amados, o Espírito Santo nos confronta. O Espírito Santo nos confronta para a gente se despertar. Porque muitas das vezes nos achamos muito bons. Nos achamos perfeitos, por isso acusamos as pessoas, julgamos as pessoas, por isso criticamos aquele outro que não está andando corretamente como nós estamos andando. Então a gente começa a fazer distinções entre nós e eles, porque não estamos enxergando quem nós somos. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele começa a mostrar essa realidade, de nos confrontar com o propósito de nos quebrantar, sabe, de nos quebrar mesmo, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa teimosia, quebrar a nossa incredulidade, os nossos preconceitos. Ele vem para nos quebrar, porque quando Ele quebra, Ele faz de novo. Ele tem a oportunidade de restaurar e de nos trazer, amados, a consciência. Ele nos conscientiza de quem nós somos de fato e de verdade, que não somos tudo isso que julgamos ser. Deus nos mostra essa verdade com o propósito de nos aperfeiçoar, de fazer com que nós venhamos a amadurecer e a nossa vida ser edificada. É assim que Deus trabalha, é o processo do Espírito Santo em cada um de nós aqui, é um modelar de Deus. Somos barros na mão do oleiro, e assim Ele vai nos forjando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos melhorando. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir, amado, Ele nos melhora, Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele faz reajustes necessários, Ele apara algumas arestas que precisam ser aparadas, Ele trabalha o caráter, Ele trata a alma. Essa é a obra do Espírito Santo, por isso Ele habita. Ele não está aqui decorando a nossa vida só, Ele está agindo, Ele está se movendo. A obra do Espírito é completa. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Deve ser um trabalho árduo para o Espírito Santo, né, amados? Porque forjar a gente não é brincadeira, nós não somos fáceis, nós somos difíceis. Mas que bom que Ele é paciente. Ele trabalha com processos. Não espere que alguém que se converteu hoje, amanhã, já seja totalmente transformado. É um processo. E às vezes a gente cobra que quem se converteu já tem que andar certinho como um cristão deve andar. É um processo. Às vezes tem gente que se converte e ainda continua fumando. Aí o crente aponta: você fuma, você está em pecado. E a pessoa muitas das vezes volta para o mundo porque se decepciona. A gente não deixa o Espírito, não somos nós que convencemos, não somos nós que mudamos. A única coisa que a gente pode colaborar, amados, é uma coisa só: amar. Amar as pessoas e deixar que o resto o Espírito Santo trata. O tempo é com o Espírito Santo, o processo é com o Espírito Santo. É só deixar por conta dele. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O que a gente precisa é orar e amar a pessoa. Que às vezes a igreja é cruel. Uma vez eu li um comentário de que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Isso doeu, amados. Eu vi eu creio que muitos aqui já assistiram o filme Até o Último Homem, se eu não me engano. No tempo da Segunda Guerra, um rapaz adventista que disse: eu vou para a guerra, preciso ir para a guerra, mas eu não vou tocar numa arma, eu não vou empunhar nenhum fuzil. Quase que ele não foi, acabou indo e salvou muita gente, muita gente, muita gente. Ali está um exemplo do que às vezes nós não somos, não é? Ele habita em nós para nos fazer pessoas melhores, mais solidárias, mais amorosas, mais compreensíveis, porque lá fora a gente não encontra isso, amados. Lá fora o amor está se esfriando, e só o Espírito Santo pode preservar o amor de Deus em nossos corações. O Espírito Santo, ele habita em nós também, anote, para avivar a nossa espiritualidade. É o Espírito Santo que dinamiza a vida espiritual, é ele que impulsiona a igreja. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente percebe isso muito claramente, que é o que ele quer fazer na nossa vida. Quem dirigia a igreja não era Pedro, não eram os apóstolos, eles eram servos do Senhor, mas quem dirigia a igreja era o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não queria que eles fossem, eles diziam: o Espírito Santo disse que nós não vamos, não vamos. Eles eram guiados pelo Espírito, por isso a igreja triunfava, crescia, se multiplicava, o Evangelho era divulgado, porque eles se deixavam ser impulsionados pelo Espírito, pela unção e pelo poder do Espírito. Porque não tem jeito, amados, o homem ele nasce mortificado no seu espírito, em seus delitos e pecados. Só o Espírito Santo pode mudar isso, só ele que pode ressuscitar o que morreu. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e a Bíblia diz que ele também vivificará os nossos corpos, ele vivificará a nossa vida, que antes estava mortificada pelo pecado, mas agora vive para Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É o Espírito Santo que traz isso, ele traz a vida de Cristo em nós, e é isso que nos motiva a viver, é isso que levanta a nossa cabeça, é isso que faz a gente perseverar, mesmo nos desertos que atravessamos, é isso que faz a gente acordar toda manhã e ter força para lutar durante o dia, porque sabemos que o Senhor está conosco, que Ele caminha do teu lado, Ele te dá força para você se erguer, mesmo quando você se sente fraco, Ele vem com a sua graça e te fortalece. Deus não abandona os seus, amados, Ele habita em nós para avivar a nossa espiritualidade. É Ele que aviva. Quer viver avivamento diário? Deixa o Espírito Santo agir, solta as rédeas, desamarra o Espírito de Deus e deixa Ele operar. Às vezes a gente espera avivamentos assim, numa reunião como essa, e de repente cria um movimento e todo mundo chorando, aí a gente diz: oh, houve um avivamento. Esse avivamento passa. No passado já houve alguns avivamentos, Estados Unidos tem um monte de casos assim, foi para aquele momento. Agora, muito mais importante que momento, é você todos os dias viver e andar no Espírito, é você indo se enchendo do Espírito Santo, você vive o seu avivamento particular. Você não depende de mais nada, você só depende do Espírito. Você pode estar aqui, você pode estar na sua casa, no seu quarto de oração, que o Espírito Santo te visita da mesma forma. Alegra o teu coração, vivifica a tua alma. Por isso ele habita, amados. Ele também habita em nós. Anote, para nos capacitar em nossa missão no mundo. Qual é a nossa missão no mundo? A nossa missão no mundo é ser sal da terra e luz do mundo. Quem disse isso? Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa missão no mundo. Você sabia disso? Só que essa é uma missão para o viver diário. Essa é uma missão que nos ensina de que nós fomos chamados para temperar e fomos chamados para iluminar. E não há nenhuma glória para nós, amados. Nenhuma. Porque muitas das vezes nós estamos em ambientes onde não há sabor. Nós estamos lidando com pessoas que perderam a graça de viver. Nós nos relacionamos com gente que está vivendo momentos intragáveis. E Deus quer usar o cristão e a cristã para temperar. Ele entra no ambiente de guerra, o que ele procura fazer? Pacificar. Entende? E não fazer o contrário. Foi isso que sacudiu Roma. Foi o testemunho dos cristãos. Primeiro e segundo século, eles viviam o dia a dia com Deus. Eles viviam o dia a dia seguindo a direção do Espírito, deixando-se ser transformados pelo Espírito. Então as pessoas olhavam para os cristãos e diziam: são gente diferente. Eles têm paz que eu não tenho. Eles têm uma alegria que eu não possuo. Eles têm uma família restaurada que eu não tenho. E eles queriam saber qual era o segredo. E quando queriam, conversavam para saber o segredo, eles diziam: é Jesus. Aí eles abraçavam Jesus, tinham uma vida transformada e passavam a viver o seu dia a dia. E assim, naturalmente, eram sal da terra, temperando e também iluminando onde havia trevas. Trevas da ignorância, trevas da incredulidade, trevas do desamor, pela prática do dia a dia, trabalhando como cristão, servindo como cristão, vivendo o dia a dia normal numa sociedade, mesmo numa sociedade pagã. Como é a nossa sociedade hoje? É uma sociedade pagã, longe de Deus, onde as pessoas estão cada vez mais afundando na prática do pecado, que traz mais trevas ao coração, que traz mais dissabor à vida. Agora, quando esse cristão, essa cristã, exerce a sua missão no mundo, aonde ele vai, ele faz diferença. Ele vai para uma empresa, ele não vai fazer corpo mole, ele vai ser um bom funcionário, ele vai se dedicar, ele vai procurar testemunhar. E testemunhar não é ficando pregando para todo mundo, até porque ele pode ser demitido, caso o patrão não goste, que ele fique pregando. Ele não precisa ficar pregando, basta ele viver como cristão, ele já está pregando. Eu costumo dizer que a Bíblia que o não crente lê é a vida do crente. A vida diz muito, o exemplo arrasta multidões, dá credibilidade, desperta interesse. É assim que a igreja primitiva vivia, amados, e o que Deus nos chama a viver é: viva a simplicidade do Evangelho. Não precisa de muita coisa, basta você ter Jesus no coração e abraçar a sua missão no mundo. Deus me chamou para ser sal da terra e luz do mundo, em casa, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, onde for, eu dar testemunho. E aí Deus usa. E assim as vidas vão sendo transformadas e o Evangelho vai sendo pregado, muitas das vezes, sem falar nada, só com viver, porque é o Espírito Santo que age. Então Ele habita em nós, amados, para nós sermos capacitados em nossa missão no mundo. E para encerrar, Ele habita em nós para nos ajudar a servir a Cristo. Para nos ajudar a servir a Cristo. O nosso chamado é seguir e servir a Cristo. O teu chamado não é ser pastor, o teu chamado não é ser diácono, o teu chamado não é ser bispo, o teu chamado não é ser obreiro, isso é vocação. O teu chamado é seguir e servir a Jesus. Esse é o nosso chamado, amado. E quando o Espírito Santo E quando o Espírito Santo ele vem, ele habita, ele nos ajuda na intensificação do nosso relacionamento com Jesus. É isso que ele faz. Para que a presença de Deus seja percebida, para que a presença de Deus seja íntima nossa, para que você, a cada dia que acorda, você perceba: oh Deus, obrigado porque tu estás comigo. Isso não tem preço, porque nós somos chamados para servir a Jesus, e é Ele que nos aproxima cada vez mais do Senhor, é Ele que nos coloca próximos, íntimos, ligados ao Senhor. Por isso que nós não podemos perder essa presença, amados. Perdeu a presença do Espírito, perdemos tudo. Precisamos acordar para essa verdade. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Você agora entende um pouquinho mais sobre isso? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Vamos pedir ao Senhor que nós vivamos esta realidade e permitir que Ele nos faça pessoas melhores, que Ele nos ajude nesse avivamento diário da nossa espiritualidade, que Ele nos capacite em nossa missão no mundo e que Ele nos ajude a servir a Jesus com integridade. É isso que você deseja? Vamos ficar de pé. Eu não sei o que Deus falou com você nesta noite, mas se Ele falou com você, ouça o que o Espírito diz à igreja. Atenta à voz do Senhor.